São Bernardo Saúde e uma história de valores. Meu nome é Emerson, sempre quis ser jogador, mas fui recusado em 10 peneiras. Mesmo assim, eu não desisti. E hoje... Vamos, galera! Vamos, capitão! A gente vai levantar essa taça! Vamos ganhar esse jogo! Vamos! Persistir nos objetivos é ter garra pela vitória. Emerson é só um personagem, mas a história dele pode ser real. Adote essa atitude. São Bernardo.